Aqui, música boa não tem idade. Puxa vida, tô procurando há horas e não acho um rádio decente. Peraí. Agora sim. Ah, claro. Saudade não tem idade. Agora sim. Ah, claro. Onda da manhã. É a sua onda da manhã. Tocando o que você gosta de ouvir e curta o melhor da música. Feita pra você. Alô amigos, bom dia. Bem-vindos à Onda da Manhã. Você acaba por sintonizar os 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Esta é a sua Onda da Manhã. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. Além disso, é bom estar consigo. Começamos a Onda da Manhã para saudar, com um grande abraço, para Arganil, Góis, Lousã, Anseia, Gouveia, Coimbra, Pena Cova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa, porque é bom que você esteja connosco. Para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, França, Alemanha, Luxemburgo, Itália e Canadá, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Vai o nosso abraço. Onde quer que esteja um português, nós estamos com ele. Onda da Manhã. Fique bem, porque é bom estar consigo. A nossa saudação musical hoje preenchida com música que vem do outro lado do Atlântico. Baila comigo, baila comigo, baila comigo. Voy a hacer

alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. ¡Ay! Ese ahí es meu parceiro, fecha comigo y nunca deja a peteca caer. Ese ahí es meu parceiro, fecha comigo y nunca deja a peteca caer. Se precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto sempre firme, não dá de mané. Ele que agita o cavão, o prato da sua colher. Oh, esse aí é meu parceiro. Esse aí é meu parceiro. Exatamente, esse aí é o meu parceiro, o meu amigo, o seu Jorge, que vem do outro lado do oceano. Brasil, seu Jorge bem. Onda da Manhã, aqui nos 100.2 do FM Estéreo, da Rádio Boa Nova. Onde quer que esteja, você está bem sintonizado. E não se esqueça de agarrar o seu dia por dentro e dar-lhe o movimento. É isso que nós estamos efetivamente a fazer. Para que você tenha um dia feliz, um dia bom. Porque é bom estar consigo. Se você vai na estrada, por favor, conduza com prudência e segurança. O tempo, esse, continua feio, farrusco, com chuva. E pelo menos as previsões da meteorologia indicam que a chuva vai continuar e o frio vai apertar. Rima e é verdade. Onda da Manhã, na Boa Nova e consigo. A nossa música, a nossa boa disposição a marcar aqui, semanalmente, a nossa presença com este vosso amigo, Luís Fonseca, que vos cumprimenta e que vos deseja tudo de bom, tudo do melhor, aqui na Rádio Boa Nova. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. A música do outro lado do Atlântico. Ah! Esta é a sua Onda da Manhã. É bom, mesmo bom estar consigo. A música, essa vem do outro lado. Música latina, aqui na sua Onda da Manhã. Onde quer que esteja, a Onda da Manhã está consigo. Estamos a fazer companhia durante aproximadamente 55 minutos. Para que você tenha um dia muito e muito especial. A sua música toca aqui. Girlfriend, something's going on. You got a look about you, tell me what's wrong. Is that your boyfriend dancing with that girl on the floor? We gotta dance now. Time to show our weapons of choice. Music play, he won't get away. Just get the groove and then he'll

sei marea dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei in mare a su vela, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a su vela, quando sei in mare a dolore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Da manhã, consigo aqui nos 100.2 da Rádio Boa Nova. Boa Nova, uma rádio sem fronteiras a transmitir para todo o mundo nos 100.2. Onda da Manhã, um programa que está aqui semanalmente a fazer-vos companhia e nada melhor, amigos, como. Exatamente, viva e viva feliz, aqui na Onda da Manhã, onde pretendemos marcar a diferença. Somos assim, uma rádio aberta, sem segredos para si. E é bom estar consigo. Ainda vai a tempo para inscrever-se na festa da Rádio Boa Nova, que vai comemorar o 28º aniversário. Não se esqueça, amigo, não deixe para a última hora de fazer a sua inscrição. E depois, se não fizer, não diga que nós não o avisamos. A música aqui a marcar o destaque. Inside.

É verdade, sim senhora. Have a lovely day. Tenha um dia lindo, um dia bom. E é bom estar consigo. Esta é a sua Onda da Manhã, aqui nos 100.2 da Rádio Boa Nova, a transmitir para todo o planeta. O que é que acontece aqui? Olá? Luís, é bom estar contigo, na Onda da Manhã. Permites que eu cumprimente os teus ouvintes e colegas da Rádio Boa Nova? Claro. Olá, ouvintes da Onda da Manhã, quero desejar-vos um bom dia a todos. Ela é assim, a voz do meu computador. E vou-lhe chamar de Oli. Será Oli a voz do meu computador que fala para mim e para vocês. Nós somos assim, fazemos uma rádio diferente e sem segredos. Está na hora. Está naquela hora que eu detesto mais. É porque estamos a chegar ao final. Outra vez? Oh. Ok, voz, eu já sei que tu sabes contar até 5. 2, 3. Ok. Atenção, Luís Fonseca. Diz. A voz informa que a Onda da Manhã está a chegar ao final. Vamos então dizer adeus a todos os ouvintes. Obrigado por me escutares. A voz é assim. E quando ela manda, nós cumprimos. Para todos amigos, vai aquele meu abraço, aquele meu sorriso, aquelas flores, a continuação de um dia bom. E até sempre, deste vosso amigo Luís Fonseca. Adeus, amigos. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mañanas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo.